E já vou fazer o comentário que todo primeiro domingo da quaresma, entra ano, sai ano, é o mesmo evangelho. Os outros até podem mudar, mas o primeiro sempre é o mesmo. A tentação que Jesus passou no deserto. O porquê, padre? Depois eu falo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada, no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo o poder, a riqueza destes reinos, pois é a mim que foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também te digo, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui eu poderia falar o dia inteiro. É verdade. O texto de hoje é matéria para um retiro fantástico. Mas eu vou indicar um livro. Quem gosta de aprofundar, anote. Foi o livro que eu terminei de ler. O livro Jesus de Nazaré, de Joseph Ratzinger. É o Papa Bento XVI, quando o cardeal escreveu esse livro. E neste livro, Jesus de Nazaré, o Ratzinger faz uma análise profunda sobre esse texto. Aqui, agora, nos poucos minutos que eu tenho, eu vou chamar a atenção de alguns pontos. 40 dias no deserto. Quaresma, 40 dias. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O diabo? Não. O Espírito? O Espírito Santo. Então perceba que ser provado na fé é obra de Deus. Deus provou, Deus nos coloca à prova. Padre, olha o que você está fazendo, eu repito com todas as letras. Deus coloca a nossa fé em prova. O próprio Filho Jesus ficou em prova. E o diabo tocou em três pontos. Você vai falar, mas Jesus sabia que era o diabo. Não. Percebe que o próprio diabo sabia de cor e salteado a Bíblia. Isso quer dizer que nós podemos também manipular a Bíblia a nosso favor. Nós podemos usar da Bíblia e fazer da Bíblia nossa própria perdição. Como que isso pode acontecer? Quando nos afastamos da verdadeira compreensão da Bíblia. terceiro ponto, porque eu já tenho que ir para a bênção final. Terminadas as tentações, o diabo se afastou. Por um tempo, até o tempo oportuno. Significa que Jesus não foi tentado uma vez, mas muitas vezes. Como eu, como você que está me ouvindo. A vida é uma luta, um combate espiritual. Que vença Deus! Abençoe-vos Deus, a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.